De Padre Marco, são 11 horas e 54 minutos. Em Teresina, prefeito Williane Kelly participa de encontro no Tribunal de Justiça sobre nova programação de regularização fundária. A prefeita de Padre Marcos, Williane Kelly, participou nesta terça-feira, 25 de fevereiro, de um encontro no Tribunal de Justiça do Piauí, em Teresina, para discutir a implementação do programa Regularizar, uma iniciativa que visa facilitar a regularização e registro de imóveis públicos e privados que ainda não possuem titularidade oficial. A reunião foi coordenada pelo juiz Leonardo Brasileiro, que é coordenador do programa Regularizar, e contou também com as presenças dos chefes de gabinete José Valdinar da Silva e do procurador municipal Dr. Raimundo Vieira. E atenção para mais uma notícia. Homem é preso após matar irmã grávida e cunhado a facadas. Mariane Barbosa de Oliveira, de 9 meses de gestação, e seu marido, Erivelton dos Santos Alves, foram brutalmente assassinados a facadas na noite da segunda-feira, 24, em Paruapebas, sudeste do Pará. O principal suspeito do crime é Maurício Barbosa de Oliveira, irmão de Mariane e cunhado de Erivelton, que foi preso em flagrante. Mais notícia pelo jornal RBE. Adolescente morre eletricutada ao encostar em cerca elétrica improvisada em Cerejeiras, em Rondônia. Uma adolescente identificada como Esther, de 12 anos, morreu eletricutada por uma cerca elétrica improvisada na tarde desta segunda-feira, em Cerejeira, em Rondônia. Segundo a polícia, a mãe da vítima contou que a cerca foi instalada para impedir a fuga de 2 cães da residência. De acordo com o registro de ocorrência, a adolescente sofreu a descarga elétrica quando estava de saída para um treino de vôlei, do qual a mãe ouviu um tom baixo pedindo de socorro. Esther foi socorrida, mas morreu no hospital. Imagens de câmera de vigilante mostram que pastor perseguiu adolescentes até matá-lo. João da Graças Pacheco, de 54 anos, confessou ter matado Stephanie Vitória Teixeira Ferreira, de 13 anos. O corpo da vítima foi encontrado 2 dias depois de ter sido vista pela família pela última vez. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nesta terça-feira, dia 25, imagens do circuito de segurança que mostra a adolescente Stephanie Vitória Teixeira, de 13 anos, sendo perseguida pelo pastor João das Graças Prachola, de 54 anos, momentos antes do desaparecimento, em 9 de fevereiro. O pastor era vizinho da vítima e confessou ter matado o adolescente e ocultou o corpo. Ele foi preso em flagrante 2 dias depois do crime. Em Padre Marcos, 12 horas e 1 minuto. Ficamos por aqui com o Jornal RBE Notícia. Logo mais vem o programa Igreja Libertadora da Igreja Católica. Notícias. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança M informa a próxima atração. Prece e amor a Jesus vem prestar vassalagem no sacrário perene da cor ao coração pleno de amor, pleno de amor ao rei divino, ao rei divino adoração, adoração a hóstia pura do Senhor. O nosso amor é para feliz, transbordante, de esperança e de fé vem cantar. O seu hino de amor triunfante a Jesus, Rei Deus, neste altar. Ao coração, coração pleno de amor, pleno de amor, ao Rei Divino, ao Rei Divino adoração, adoração, a hóstia pura do Senhor. Não saia da sintonia. Fique ligado. A Rádio Boa Esperança M informa a próxima atração.